quem gostaria de falar? Interrogação! Se você tem cabedal futebolístico para discutir comigo, deixe seu recado! Exclamação! Mas após o sinal!